É o Shaddai, é o Shaddai, é Elion Adonai, eternamente o mesmo é, em seu nome há poder. É o Shaddai, é o Shaddai, é o Gankan Adonai, te louvarei, te exaltarei. Por amor deste o Cordeiro, salvando o filho de Abraão, pelo poder de suas mãos, o mar vermelho se abriu. Nos momentos de aflição, és o Deus que tudo vê, porque amas e atendes ao que crê. É o Shaddai, é o Shaddai, é Elion Adonai, eternamente o mesmo és, em seu nome há poder. É o Shaddai, é o Shaddai, é te louvarei, te exaltarei, é o Shaddai. A seu tempo fez saber que seu filho ia nascer, muito embora o povo seu nisso não quisera crer, mas seu plano se cumpriu e Jesus então nasceu para me salvar e me perdoar. Hoje sou um filho seu. É o Shaddai, é o Shaddai, é Elion Adonai, eternamente o mesmo és, em seu nome há poder. É o Shaddai, é o Shaddai, é Elion Adonai, eternamente o mesmo é, em seu nome há poder. É o Shaddai, é o Shaddai, é saltarei, é o Shaddai, é o Shaddai.